Dá pra estudar. Se garante. Se garante. Segura a sua televisão. Não, eu peidei com a boca, Gisela. Não é, ela falou que deu pra escutar meu pum. Ela achou. Deu. Eu peidei com a boca, caralho. Filha da puta. Vamos Seven Sons, foda-se. O cara tomou aquela corneta agressiva. Tomou uma mijada violenta. Não, é porque um dia ela tava na reunião e, cara, eu tô tomando antibiótico e ele tá mudando minha flora um pouco, tá ligado? Eita! E eu peidei do nada. Pô, toma um leite de arroz junto, cara. É, falaram pra tomar algum probiótico também, cara. É, toma leite de arroz, que é probiótico natural, cara. Pô. Mas, cara, mas aí eu tava estudando na mesa e ela tendo uma reunião perto, sabe? E do nada saiu. Só que ela... Aí sabe quando você vai olhar se alguém reparou? Eu olhei assim, ela tava normal. Falei, ai, graças a Deus. Aí eu falei, porra. Ela tava normal, todo mundo na chamada com ela tava rindo da cara dela. É, exatamente, ela ficou com medo de jogo. Cara, que porra. Mas eu fiz sem querer, pô, cara. Vamos ser isso. Então voltamos com mais um podcast, o podcast do Pata Rachada. Meu nome é Danada, nunca mais vai ser Danada. E estou muito feliz que esse tema me fez pela primeira vez. Não estou tão feliz não, mentira. Ninguém está muito feliz em 2020, não tem como falar isso. Mas esse tema fez pela primeira vez, eu reouvi alguma coisa que eu fiz e percebi que o podcast não é tão ruim assim não, cara. Que eu reouvi a parte 1, porque eu achei que eu não sabia de que álbum era, que álbum era, né? E então viemos falar da parte 2 da discografia do Iron Maiden, que vai abranger 4 discos, do Somewhere in Time ao Fear of the Dark. E é isso aí, estou aqui com o retorno dos meus amigos que eu estava morrendo de saudade, Godoquinha do SUS. Only the Good I Am. Only the Good I Am. Sir Vini. And All the Evil Seem to Live Forever. Ah, vocês acharam que eu não sabia continuar esse retorno? Ah, moleque. Essa é a minha música favorita do Seven Sun, desculpa. E o retorno do nosso convidado querido, André Zotez. Como é que você tá, Zotez? Fala aí, galera. Boa noite. Up the Irons. Isso aí. É sempre bom estar aqui com vocês, cara. Tava esperando isso aí de novo. Então, a gente, como eu falei, a gente veio falar da parte 2 da discografia do Iron Maiden. E, cara, antes de mais nada, a gente tem um recado a dar. Servini voltou. O que quer dizer, Servini? Eu vou participar do programa... Pararam de pagar o padrinho, Servini. Então é só lembrar a galera aí. Não. Não é que pararam. É só porque estão pagando pouco. Se pagar mais, eu fico mais um tempo sem aparecer. Cara, o Vini, ele conseguiu a meta mais confortável pra qualquer pessoa na vida. Vai se fuder. Bombado. Grita aí, Vini. Toca a minha! Então, virou a minha frase chavão essa agora, né? Boa. Cara, o Luiz até te sacaneou em algum programa aí, que eu sacaneei com isso. Você não ouve, né? Não ouve as coisas? Running cold, check yourself, dying eyes. Então vamos lá, fazer um contexto histórico aqui, só para vocês entenderem. A gente terminou no Power Slave em 84. A partir daí o Iron entrou na puta turnê lá, que é o World Slavery Tour, que, se eu não me engano, em 85 eles vêm pela primeira vez ao Brasil e tem o show histórico do Rock in Rio, não é? Que é o melhor show do Iron Maiden de todos os tempos, de acordo com eles, né? Então, mas eles falam que o de São Paulo foi melhor um tempo antes, não é? Não tem um bagulho assim? Ah, mas é que daí tem toda essa apagação de pau com São Paulo, que, né, é mais coisa de paulista mesmo. Pois é, cara, eu peguei os dados aqui, e só pra lembrar, esse World Slavery Tour, obviamente, é o que vem pro Live After Death, que é um dos melhores discos ao vivo que tem, assim, do Iron. Em geral, a gente até comentou deles naquele programa de discos ao vivo, a gente comentou de outros também. É, eu acho, assim, que perde fudidamente pro Rock in Rio de 2000, porque aquilo ali é o cucu. Mas lá é absurdo, cara. Mas, cara, a turnê, só pra vocês terem ideia, do World Slavery Tour, eles fizeram 187 shows em 331 dias. É mais ou menos assim, dia sim, dia não, tá ligado? Caralho. Ah, já vai. Essa turnê foi grande. Foi grande a beça essa turnê. Pois é, então eles voltaram fudidos da cabeça. Só pra galera ter ideia, eu acho que esse ritmo de, tipo, um dia sim, um dia não, que tu vê, é show que os caras fazem, né? Esse ritmo é o ritmo de jogos de um jogador da NBA, ou de um jogador da NHL, ou de um jogador da NFL durante 6 meses, né? Tipo, os caras ficam um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Então eles jogam um dia eles descansam, no outro dia eles jogam de novo. Pelo menos em alta temporada. Cara, eles jogam em dias alternados? Mas sim, vai arrebentar o corpo, em alta temporada sim. É por isso que se chama esportes de alto rendimento. Um dia eles jogam, no outro dia eles descansam. Aproveitando. Mas futebol não é assim aqui no Brasil. Então, isso que eu ia falar. NFL. Vai ser agora, hein? Vai ser agora. Futebol vai ser agora por causa da pandemia. Merecido, afinal, hein? Vai ter pulmão pra jogar um só, né? Merecido, hein? É por isso que trocou a regra, cara. A regra era 3 substituições, agora são 5. Caralho. Vai ter futebol quase todo dia. Não vou entrar em coisa política, não, mas Flamengo só tá me decepcionando, hein, André? Desculpa. Flamengo te massa, hein? Tristeza, eu tô, hein? Não. Tô bolado com essa diretoria também. É, tá não, difícil. Vou aproveitar, vou mandar uma. Já vou deixar um abraço pro meu brother, o Barbosa, né? Que já coloca torcedor do Flamengo. E também tá achando isso tudo maravilhoso. Porque, sim, sim. Cara, eu zoeiras à parte, eu paro pra imaginar o quanto deve ser triste tu ser torcedor de um time, esse time ter um puta timaço e só tomar a decisão errada, cara. Tem uma torcida mega popular. Exatamente, cara. Eu acho que se não é a maior, é a segunda maior torcida do Brasil. É a maior. Sim, é a maior. Eu acho que é que às vezes o Corinthians passa, né? Ele vai, ficam disputando top lá. Não, ele não ia falar do Corinthians, não. Ele ia falar que é o anti-Flamengo e Flamengo. É, tem isso também. Cara, mas, pô, André, isso nem tem mais hoje em dia, quase, tá? O Flamengo tá conseguindo ser puta que pariu. Mas tá, foda-se o Flamengo. Foda-se o Flamengo porque o Iron Maiden é Vasco, ok? Mas. Iron Maiden é Vasco. Foda-se. Pô, é Atlético Mineiro. Tem foto. É, sim, sim. Quem? Não, o Iron Maiden é West Ham, pronto. Aí o Sugar pois é. E o Guga é Havaí. Então eles retornam dessa turnê e eles começam o lance da composição do disco, que vem assim, 86, Summer in Time. Cara, eu já vou falar uma coisa. É meu disco preferido do Iron. E eu vou perguntar a vocês, na verdade. Vocês acham que ele é desconsiderado pelos fãs, pela banda ou pelos dois? Que eu acho que é um disco meio desconsiderado da discografia. Eu acho que ele é o disco mais subestimado do Iron Maiden. Porque quando tu fala um disco massa do Iron Maiden, normalmente as pessoas falam, tipo, ah, pô, Power Slave, e aí tem aquela galera que pula direto pro Seventh Son, assim, como se não tivesse o Summer in Time. Sim, sim, exatamente. Porque normalmente a galera lembra do Summer in Time mais pelo gráfico, né, da capa do disco. É, porque é a capa do easter egg, né, aí todo mundo lembra disso. É, e só que assim, essa capa, ao mesmo tempo que ela é muito maneira, ela é um inferno, né, porque ela tem muita referência ali, muita referência mesmo. Mas só pra te ver o quanto eu não gosto desse álbum, uma das minhas músicas favoritas, que é a minha música favorita do Iron Maiden, pasme, e ela não é nem cantada pelo Bruce Dickinson, ela tá como faixa bônus desse álbum, cara. E quem canta essa música é o É o Adrian Smith. É, Reach Out. E não é dele. Não é dele. É um cover. Na verdade, é dele de um outro projeto, se não me engano. Sim, sim. Então, mas essa faixa bônus só foi ser lançada em 95. Sim, sim. Na verdade, eu acho engraçado só porque o Bruce faz só no refrão, né? Só no refrão, é. Que ele canta Reach Out no refrão. Mas eu, por incrível que pareça, cara, eu curto o vocal do Adrian Smith. Só que é aquela coisa, né? Eu peguei pra ouvir a carreira solo do Adrian Smith e aí eu mudei de ideia. Pra mim, a carreira solo do Adrian Smith é a carreira solo do Bruce, tá ligado? Não, mas sabe por que a carreira solo do Adrian Smith virou a carreira solo do Bruce, né? Porque a carreira solo dele era muito ruim, cara. Mas tipo... a carreira solo do Adrian Smith com o Bruce só vem depois que o Bruce sai do Iron ainda. Não, é que assim, o primeiro cara saiu da carreira solo do Bruce é o Nick Gersner. Não. Tanto que então, o Bruce leva ele de lá. Tinha... É que o Bruce já tinha a carreira solo dele em andamento junto com o Iron Maiden, junto com o projeto dele. Só que o Adrian Smith, não sei se vocês lembram, mas o Adrian Smith falou assim: quero fazer minhas músicas. Tanto que Reach Out é um. É, se eu não me engano, era uma outra banda dele, um outro projeto, um rolê assim. Porque é por isso que é não, Vini, mas essa treta do Adrian Smith só vem acontecer depois do Seven Son. Não, eu sei. Mas ele já tinha começado, foi nessa época aí. Que ele começou a querer fazer música dele. Ele começou a querer produzir coisas dele, claro, no mesmo tempo que ele estava no Iron Maiden. Sim, mas nessa época já tinha mais. Aceitavam mais as composições dele. Tanto que, os hits desse disco é tudo dele. Wasted Years é dele. Sim. Aquela Strange Land é dele também. Mas Strange Land é dele? É dele. É dele. Eu achava que Deja Vu era dele também, mas não é. Não, é que tá, Deja Vu é um ponto fora da curva, que é uma das primeiras músicas compostas pela tia, velha, Dave Murray. Pela minha madrinha. Não, minha madrinha é o Yannick Gears, desculpa. O Dave Murray é aquele da Quaker, né? É, exatamente. Quaker, meu Deus. Mas ele é fofinho, tá bom. Ele é a tia velha fofinha. O Yannick Gears é a minha madrinha, desculpa. Não, então, Vini, mas o que eu ouvi falar é porque, por isso que eu falei desse início da turnê, porque você falou muito bem, é meu disco preferido e é um disco muito subestimado. A banda meio que não curte tanto esse disco, tá ligado? É um disco que eles começam aquelas experimentações que pra mim vai ser muito melhor definida no Seven Sun, mas começa aquelas experimentações com sintetizador, tá ligado? Foi o primeiro álbum deles a utilizar sintetizador. Talvez por isso tenha muita gente que tenha um pé bem atrás. Pô, mas é interessante, porque é um lance meio anos 80 mesmo, mas é bem interessante. Eles usam aquele sintetizador pra mudar o som da guitarra. Eles não usam o teclado direto, eles vão usar isso só no Seven Sun. Sim, sim. Tá ligado? Eu acho que esse disco pra mim é o segundo melhor. Qual então, o primeiro melhor pra você? É o Power, lembra? É o Power. Eu não lembro, não. Power. Depois é o Samuel. E eu ouvi depois. Mas eu... Cara... então, mas o... Quando eles chegam da turnê, o Bruce tinha um monte de música pronta. Só que eles não curtiam. Era pra carreira... Sim, porque era pra carreira solo dele. Não, ele tentou colocar no Iron. Só que, tipo, tanto o Adrian Smith quanto o Steve Harris... Ele tentou colocar um monte de... Eu acho que um ponto que é... Só pra deixar bem claro. Que o Summer in Time, ele é o começo do fim de muita coisa no Iron Maiden. É isso que eu ia falar. Pra mim, é o começo do momento que o Bruce fala assim, cara, eu vou fazer uma coisa solo. Tá ligado? Pra mim, é o penúltimo álbum realmente bom do Iron Maiden, é o Summer in Time. É, mas vocês não estão prontos pra gente ter essa discussão. Valeu, mas, assim, meme do Twitter. Vai se fuder. Não, mas é. Mas, talvez a gente fale sobre isso depois. Mas o que acontece nesse álbum? Nesse álbum a gente começa a ver o Adrian Smith querendo escrever e produzir mais coisas dele. A gente vê o Bruce. O Bruce querendo ousar mais. Porque, pelo que eu noto, assim, o que a gente vê. Que criativamente ele foi um pouco podado nesse disco, né? Não, ele foi completamente, disco... não tem composição do Bruce. Não, no disco passado ele tinha várias composições dele, tipo, tinha um monte de parada maneira também. Nesse álbum ele já deram uma limada nele, Mas aí tem uma curiosidade, porque no próximo, o Harris, ele meio que faz um... Tá ligado quando o cara ele vê que o chefe vê que a moral do time tá meio baixa, ele tenta aumentar a moral individualmente, ele vai lá pro Bruce e fala, não, vamos pegar essas canções sim, mas para com essa porra de acústico, tá ligado? Porque o Bruce ele só queria canção acústica, ele tava ouvindo pra caralho Led Zeppelin, ele fala que tava ouvindo muito aquele... House of Holy do Led Zeppelin. House of Holy. Uhum. E ele falou, cara, eu tava numa pegada muito acústica, tá ligado? Não, é Physical Graffiti, sei lá como é que fala. E ele fala que tava nessa pegada acústica, e eu acho que a gente dá pra reparar um pouco em alguns dos trabalhos do Bruce Dickinson solo, essa uhum. pegada mais balada. Tanto que ele foge um pouco do metal do início. É assim, o primeiro álbum puxar. Se você for puxar mesmo realmente o Samuel tem um jeitinho meio hard também, mesmo, realmente. Eu acho ele mais pop, né? Mas assim, isso. até o Bruce só lança um disco dele mesmo, um disco solo, nos anos 90, em 1990. Então a gente começa a ver que já rolava, não sei se já rolava essas tretas, mas é que nem eu falei, sabe? Pra mim esse álbum é o álbum que começou... a cada um querer meio que ir pra um lado, mesmo que não diretamente, sabe? Sim. Porque nos próximos álbuns que a gente vai comentar, a gente já vai ver que tem mudanças significativas na formação da banda, né? Então, eu criei uma fanfic na minha cabeça, que eu criei, tipo assim, o Bruce começou a se sentir meio desmotivado, assim, tá ligado? Uhum. Aí eles lançam o disco, cara, teve boa receptividade, teve tudo bom, mas... Qual disco que tu tá falando? O Samuel, eles lançam o Samuel, só que a banda fica meio assim, não curte tanto, tá ligado? E aí vem o Seven Sun, quando começa as composições, o Steve Harris vai lá e começa a agregar mais o Bruce, só que ao mesmo tempo esquece do Adrian Smith, então, tipo, em vez de sair o Bruce, que era pra sair antes, sai o Adrian Smith, tá ligado? Depois, a fanfic que eu criei na minha cabeça. Que novelão, cara. É, cara, a vida é um puta novelão. Mas aí, vocês também estão falaram do lance da guitarra sintetizada, né? Lembrar também que nessa época aí, o Iron, além de inovar, o Judas quis fazer uma coisa parecida e não deu certo no Judas, né? Não, mas o Judas ficou ruim, porque o turbo é ruim, né? É isso que eu tô falando, no Iron deu certo. Sim, então, sim. Então, querendo ou não, o Samuel Time não foi assim. Não dá pra todo mundo só pensar, não foi um disco legal, uhum. não sei o que. Eu particularmente gosto, como falei. Então, assim, tem que ver esse lado também que o Iron Maiden fez alguma coisa que foi inovadora. Eu acho que tem as melhores composições do Iron, assim, em geral. Solo, com certeza. E, tipo... E, cara, é só que eu entendo um pouco de ser deixado de lado, porque é o mesmo ano, se eu não me engano, do Reign in Blood e do Mass of Puppets, tá ligado? Então, tipo, se você for pensar dentro dessa questão Eu não entendi. Porque são dois álbuns bem meia-boca, de duas bandas meia-boca e um disco do Iron Maiden. É verdade, Vini, tem razão. Mas, cara, eu acho que foi meio que esquecido a partir disso. Então, só que é estranho, porque eu não sei se vocês estão ligados, a própria banda, ela tentou... ela não lançou... Sim, cara, a turnê promocional, falam que tem um bootleg que roda aí, falavam, né, quando era VHS. Eu lembro disso quando eu era moleque. E tipo, que tinha um... É bootleg que fala, aprendi esses dias o significado certinho. Mas dos shows, da turnê, tá ligado? Que aquela turnê grande com o Ed inflado, que o Bruce e o Steve pulavam no Ed inflado lá da capa, uhum. essas coisas. E depois eles não lançaram nada promocional a partir disso, tá ligado? Eles meio que foram deixando o disco cair em esquecimento. E eles tocavam, tipo... duas músicas, e logo assim essas duas músicas saíram do repertório, que é Wasted Years e Heaven Can Wait. E logo assim saíram do repertório também, uhum, as duas músicas. Uhum. Tanto que foi 2013, voltou com Samuel Back in Time, e a grande coisa é que eles começaram a incluir músicas desse disco. Foi a grande diferença, assim. Cara, eles começaram a tocar o Samuel Back in Time. Wasted Years é o The Trooper desse álbum, né, cara? Sim, é... Heaven Can Wait ainda até demorou um pouco pra sair mais, tá? A Wasted uhum. Years saiu antes, mas Heaven Can Wait até na época do Blaze tinha. É, porque tinha aquela brincadeira de geral subir no palco, o bagulho assim. Ah, eu acho que tô ligado. Aí, e só para complementar a tua informação dos discos aí, Denada, eu dei uma reconferida porque eu tava quase na dúvida, conferi aqui, tinha saído o Pixels também, no Megadeth. Então, e cara, aí eu vi uma entrevista deles, a Strange and Strangeland, que foi por sinal single, que tem videoclipes, essas coisas. Eu lembro da entrevista quando foi esse Somewhere Back in Time, eles falando que eles estavam pensando em tocar, que eles nunca tocaram essa música ao vivo, tá ligado? Porra, é muito louco isso, cara. Mas eu não sei como é que funciona essa questão de produção pra turnê e tudo mais, mas fica uma vibe meio... faltou, né? Talvez tipo, seja... Sabe seja quando por... alguém olha pra ti e fala, seja melhor, eles foram lá e não foram. talvez seja porque eles voltaram de uma turnê que foi histórica, né? E não conseguiram... Mas se tu parar pra analisar no contexto, cara, até assim, porque tem muita gente que faz comparação, né? Tipo, bah, a turnê do Power Slave foi uma puta turnê, puta que pariu. Mas não tem nem o que comparar, cara, porque não tem material, né, bicho? Então, tipo assim, essa turnê do Somewhere in Time foi tipo assim, a Somewhere in Whatever, porque não tem. Whatever in Time, sei lá. Somewhere in todos os outros discos anteriores. É. Pois é. Quais são... Vocês têm algum destaque que vocês gostariam de fazer nesse disco? Putz. Eu que eu falei, os solos. Eu gosto muito dos solos. Os solos são bravos. Uhum. Eu gosto da pegada pop desse disco. Aí eu falo, pegada pop, beleza. Aí tem uma quebra aí e tem um épico enorme que é Alexander the Great, que eu amo essa música. Eu acho essa música incrível, cara. Pois é, cara, eu curto pra caramba essa música, tipo, ela é uma das músicas mais longas das boas, né, porque, né, tem aquele álbum xixi lento com as... Ah, eu lembrei de outro bagulho horrível, sim. Mas eu acho essa música uma maneira, cara, eu acho muito bala essa música. Sim, e eu acho foda dessa música porque a letra, ela é uma letra difícil, que é uma letra histórica, mas ela não é composta pra ser, tipo, lírica, assim, aquela fala lírica bonita, sabe? Não, ela é tipo, ela é tipo livro de história mesmo, tá ligado? Tipo, é muito massa isso, cara. Ela vai contando historinha, né? É, exatamente. Cara, ô Vini, você me lembrou de uma coisa, esse álbum é tão subestimado que eu vi uma lista aqui em algum site, eu nem salvei o link, foda-se. Cara, ele colocou esse disco atrás do Book of Souls, cara. Você tá maluco, caralho, cara. É, porra, vai se fuder. Nossa, é maluco. Aí isso já acho maldade já. Você tá maluco. Não. E você, Godoquinha, fala seu destaque. Cara, eu acho que o meu destaque é a única música que eu acho que sobreviveu, que é o Wasted Years, cara. Essa música é linda. Linda. Ela é uma pegadinha pop, assim, a música que você consegue vender ela no rádio. Sim, pra mim é a música mais pop do Iron Maiden. Mas eu acho que essa música, além dela é bonita e tal, eu gosto muito de escutar ela quando eu tô precisando ter um pouco de positividade, cara. Eu gosto dela por causa disso. Ela dá um ânimo, dá um gás. Cara. Mesmo que na letra fale pra não perder o tempo vendo esses anos perdidos aí, né? Tudo bem. Mas é um ensinamento também, né? Sim. Não deixa de ser, pô. E você, Vini? Cara, desse álbum eu gosto muito de Deja Vu. Eu acho uma puta de uma música. Porque ela... Eu nunca vi ela ao vivo. Nunca vi ela ao vivo, tipo assim, de vídeo deles tocando ela ao vivo. Que nem tu falou assim, eles nunca tocaram essa música ao vivo. Esse bobear, eles nunca tocaram essa também. Então, assim, eu acho que ia ser maneiro se eles fizessem uma turnê só de inéditas ao vivo. Ia ser do caralho, tá ligado? Ia ser foda. Ia ser foda demais. Você acha ele da choradeira, cara. Todo mundo ia sair reclamando, senhora, que não tocou. Não, tal. Não. Lembra que eu falei? Eu já tinha comentado isso no outro podcast. Tá ligado o fã de verdade? Que é aquele cara que faz bairro curto. É essa aqui, ó. Que é aquela que ninguém lembra, tá ligado? Essa é uma daquelas. Ia ser um show pra essa galera, cara. O Iron é uma das pouquíssimas bandas no mundo que tem essa capacidade. Eles conseguem fazer um show só de... Tá ligado? Claro. De realidade, de boa. Eu acho muito maneira essa música, Deja Vu, e eu acho muito maneira a guitarra em Sea of Madness. Sim, Sea of Madness é incrível. Smith, né? Sim. Mas eu acho a guitarra nela muito maneira, aquela cavalgadinha, aquela do pen, pen, sabe? Eu acho muito, muito maneira aquela guitarra. Eu acho que a Sea of Madness é uma das músicas que o Bruce Dickinson tá mais cantando, assim, em geral. Cara, a voz dele sobe igual uma loucura, cara. Você tá maluco. Filha da puta, tá cantando muito. Tem um ecozinho também que eu acho que fica legal. Sim, cara. Sim, repete o que você acabou de falar. Oi? Ecozinho, fala três vezes rápido, vai. É o último disco do Adrian, né? Não. Não? Não. Do último não. É o próximo. Ah, tá. É que nem eu falei, cara. O Iron Maiden com a sua forma. Não precisa ser a formação. É que é a formação clássica, na verdade, do Iron Maiden. É essa formação. É a do The Trooper, né? A do Peace of Mind. Até o Seventh Son. Porque por mais que o Clive Burr seja um puta de um batera, né? Sim, e que eu ele adorava. Não, e a formação clássica do Iron Maiden é essa. É com o Nico McBrain, assim. Tipo, Parece que ele se encaixou mais em personalidade com a banda também, né? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. É, eu vou falar uma coisa horrível, mas é pela dificuldade do Clive Burr. Eu acho que é mais isso, né? Tá ligado? É claro, porque quando tu tem, né? Quando tu tem ela, fica meio difícil tocar bateria. Não, mas... ele não tem ela não, ele é esquizofrênico. Ele teve uma doença degenerativa, ele já morreu, sim, gente. Tem ela, gente. Cara, é porque eu lembrava da minha tia, e ele tinha a cara da minha tia, ele era esquizofrênico. Caralho, de nada. Porra, se eu pareço teu cachorro, eu vou ter a mesma doença que teu cachorro. Não, cara. Mas, cara... Ele tinha esclerose lateral amiotrófica, cara. Cara, eu acho que não tinha não, mas tudo bem. Eu vou tentar conferir agora. Mas vai falando. Esclerose múltipla ele tinha. Esclerose múltipla, porque a só errei a esclerose. Porque a lateral amiotrófica a pessoa dura assim um ano, sabe? Muito. A múltipla é melhor, entre aspas. É mais lenta. Pô, aonde eu vi que ele tinha o. Tá, tudo bem. Tu deve ter criado uma fanfic na minha cabeça. Fanfic na tua cabeça, onde ele e a tua tia são brothers. E aí, ele ensinava a tua tia a tocar batera e tal. Pô, seria top demais. Caralho, cara. Me conhecendo, na moral, eu com certeza já sonhei. Olha, a tia pegou o Clive Burr, cara. Cara, eu com certeza já sonhei isso, me conhecendo. Senão, eu vou saudade, tia. Cara, imagina uma banda de tia velha, tá ligado? Olha que maneiro, cara. A gente criou uma memória falsa maneira da tua tia pegando o Clive Burr e ele sendo brother. É, cara, é porque o rosto deles é muito parecido dos dois. Eu juro. Cara, a minha mãe tinha o cabelo do Eric Martin, cara. Toda vez que eu vejo aquela porra do Mr. Big, eu passo. Caralho, esse cabelo do Tony Martin, né, eu vi. Tipo, porra. Tá ligado? Tem uma cara, é muito foda. Tá ligado aquelas fotos de aniversário de um aninho? Tá assim, tá a minha mãe me segurando no colo e o cabelo dela é igual o cabelo do Eric Martin. Não, cara. Mas, cara, eu acho que todo mundo na nossa faixa etária, quando tem foto de criança, tá ligado? A mãe tá sempre com um mullet meio estranho ali atrás. Agressivaço, né? Exatamente. É um negócio aqui sim que você tem que ver com cuidado, porque você pode tomar um susto, tá ligado? Vocês daqui a pouco vão fazer um podcast sobre isso, cara. Cara, é isso aí. Você tá acostumado, Zoteis? Fica tranquilo. Eu tô só imaginando. Imaginando um programa só vocês discutindo sobre isso, cara. Eu consigo. Cara, eu consigo. Inclusive, tem muito mais potencial do que ficar falando de Iron Maiden aqui, ó. Essa bandinha aí. Bandinha mequetrefe. Cara, antes de passar pro Seven Son, eu só notei uma coisa que eu achei interessante, que mesmo com todos os problemas que a gente falou aí, é o primeiro a ganhar dobro platina. Sério? E tem uma outra coisa que eu esqueci. Platina é 1 milhão de vendidos, né? Ou é 100 mil? Acho que é 1 milhão, cara. Não, 1 milhão. 100 mil, hein? É. 100 mil? Sei. 1 milhão é muita coisa, gente. É 1 milhão é muita coisa. Michael Jackson conseguiu isso, sabe? Eu lembrei uma outra parada que eu não falei, que quando vocês falaram da parte gráfica, cara, eu acho que desse. Pra tu ver, essa parte gráfica do So Many Time é tão maneira que, se eu não me engano, acho que foi o único disco do Iron que eu tive duas camisas. Sim. Eu tenho o LP, cara. So Many Time, eu acho, a do So Many Time e da Strange Land. Aham. Eu acho que é o disco do Iron Maiden. É a capa mais, sim, digamos assim, ao contrário das músicas, né? É a capa mais lembrada, justamente por ter trocentas mil referências. Tipo, sei lá, tem o bar onde os caras começaram a tocar. Não, tem... cara, tem páginas. Eu vou colocar o link aí, a gente não vai citar as referências aqui. Mas muita coisa ali. Muita. É 1 milhão mesmo, cara. É? Então eles venderam 2 milhões, cara. Caralho. Estados Unidos, eu tô no Reino Unido aqui. Nossa, foda. No Reino Unido, platina é 300 mil. É porque varia de país a país, tá ligado? Hoje em dia, que não conta isso aí. Conta é download, tá? E play de música do Spotify, tá? É, acabou isso tudo. Depois, quando eu descobri quanto download dá para o artista, meu Deus. Cara, na Islândia. É triste, né? Na Islândia, disco de platina são 5 mil discos, cara, vendido. Porque tem pouca gente. Mil, de ouro. Então, se você der 5 mil discos, todo mundo já viu, tá ligado? Na Islândia. Caraca. Se você vender 5 mil discos. Platina, na Islândia. Você vende 5 mil discos na Islândia, todo mundo ouviu, né? Todo mundo ouviu. Na Islândia, quem ganha na Bulgária. Até a Björk, né? É a Björk que ganha na Islândia. Pô. Uhum. Cara, na Bulgária, disco de platina são 2 mil discos vendidos. Cara, mas quem é que vai querer fazer. Quem é que vai querer fazer sucesso na Bulgária, cara? E na Hungria, meu? Só tem fascista lá, meu. Vamos ferrar esses caras, bicho. Valeu. Tô generalizando, Vini. Sim, tá? Vini falando do Brasil. Você tá fudido, meu filho. Tá diretamente do Brasil. Cara, o que que você... O que que eu ia falar? Sim. Essa capa, cara, é muito boa colocar aí todas as referências, mas eu queria fazer uma provocação que eu já fiz. Já briguei com o Vini por isso. Eu também quero a tatuagem da assinatura dele, Vini. Eu sei que você tem. Eu vou fazer esse mim também. Eu vou fazer esse... Sim, exatamente. Mas... Vocês concordam comigo que ele é um bom desenhista de arte sequencial, mas não é um bom desenhista para capa? É porque a gente tem um carinho sobre o Iron Maiden, é por isso? Não. É assim, ó. Eu acho que o Derek Riggs, ele entra naquela categoria de que, tipo assim, é uma merda que eu gosto. Sabe? Tipo assim, pode estar ruim, mas eu gosto do cara. Eu não acho ele uma merda, porque no Summer in Time a gente consegue ver que ele tem um... Falando aqui como... amante de quadrinho, que eu sei que vocês são também. Sim, mas ele tem uma dinâmica boa, tá ligado? Tipo, sim, o Alex Voorhees não tem aquela dinâmica dele. A dinâmica do Alex Voorhees é horrível. É parado. A dinâmica do Alex Voorhees é dinâmica nenhuma, é duro. É por isso que ele faz pose, né? Ele não faz paisagem, ele faz pose. Só pose, né? Exatamente, mas aí eu vejo essa capa e eu estudando. Eu fui ver que lá no Fear of the Dark foi a primeira capa sem o Derek Riggs. E porra, cara, a qualidade do desenho, tipo, sobe lá em cima, tá ligado? Cara, então, 2 anos depois de 88, eles lançam o Seven Sun, né? Seven Sun. É a primeira vez que eles, desde o Sono Era, a primeira vez que eles quebram aquele lance de lançar um disco por ano, que não é saudável isso. Aí eles lançam um disco a cada 2 anos, que também não deve ser saudável. Deve ser saudável, e como eu disse, essas duas coisas eu já falei. Aquela turnê do Power Slave quebrou os caras também. Cara, mas sabia que isso é uma coisa que eu converso muito com as pessoas? Mas quando... A gente tem uma visão muito romantizada de ser celebridade, cara. Eu acho que não deve ser legal assim, não, não tá ligado? Não fale por mim, cara. Eu acho que deve ser uma merda, cara. É, pois é. Não é nem celebridade, tipo, porque esses caras não são celebridade assim. Eles são músico profissional, cara. Exatamente. O Iron Maiden é uma empresa, né? Sim, então, sim. Deve ser uma merda, cara. Tipo assim, tá, beleza. Nós temos show hoje e depois da manhã. Aí tu pega e tu fala assim... Pô, minha flora intestinal não tá legal e tal, tô tomando antibiótico. O cara já te dá aquela olhada assim, porra, resolve essa merda aí, tá ligado? Nós temos show daqui 2 dias. Sim, sabe? Cara, a Ferg não cagou no palco, um bagulho assim? Teve um bagulho assim, porque não deu. Agora! Ela não teve tempo dos bagulhos, cara. Sério? Deixa eu digitar aqui. Ferg, que cagou no palco. Aí a Funk conseguiu ser mais splater do que o Cannibal Corpse e o Carcass. É, foi, né? Não, acho que o Corey Taylor já teve que cantar com a massa vomitada. Não foi o Corey Taylor, não, foi o Shawn. Foi o Rob Flynn. Que Rob Flynn, caralho? Caralho, a gente fugiu muito do assunto. A gente vai a culpa é tua, né? Tu foi começar a falar de peido e já evoluiu agora pra caralho. É verdade, é verdade. Tá, voltando pro Seven Sun aqui, até aí é um dos discos mais progressivos da banda. Eu acho que só lá nos anos 2000 eles voltam a fazer alguma coisa mais progressiva assim mesmo, pra mim, pelo menos. E é uma evolução bem madura do uso do sintetizador, que na verdade são os teclados, né? E tem uma história engraçada pra caralho, que eles não queriam contratar nenhum tecladista pra gravar, pelo simples motivo que eles só usavam uma nota, tá ligado? Então eles não precisavam de ninguém pra apenas usar um dedo. Então, tipo, o Steve Harris ou o Adrian Smith. Quando ele tocava baixo, ele batia no. Exatamente. Quem tivesse de boa lá usava um dedo. E, bicho, isso dá pra ouvir muito bem. Deixa eu ver em qual música aqui. Tem uma música específica que eu separei aqui. Cara. Não, vamos contratar ninguém. Não. Good Day, Young. Eu acho que na Infinity Dreams, cara, tem uma parte que você ouve certinho. Tipo, tem um puta teclado ali, mas é só uma nota, tá ligado? Tocando, suando do início ao final. Tipo, é só cara, isso. Infinity Dreams, eu acho que é uma das músicas mais top que tem nesse nosso top. Essa música é maravilhosa. Qual? A Infinity Dreams? É. Esse disco deve melhor. Ser o meu segundo preferido, cara. É o meu terceiro. É que eu falei pro Denado há muito tempo, tipo, essa é a fase do meio de que eu mais cago, mas no meio dela tá o meu disco favorito, que é o Seventh Son. Eu tenho esse disco em vinil. Eu amo esse disco. O meu favorito ainda é o Peace of Mind, porque é o que eu tenho em vinil também. Mas esse disco é bom demais, cara. É bom demais. Bom, cara. E é diferente do Maiden que a gente tava esperando, né? Porque sintetizador pra porra. É um Maiden mais levinho, assim, mais pasteurizadinho. Esse álbum, se tu para pra notar, toda música nesse álbum é foda. Toda música. Sim. Toda música é foda. A única coisa que me incomoda um pouquinho nesse álbum é aquele começo de Moonchild e o final de Only the Good Die Young, que é o início. Eles falam que esse começo e esse fim é pra fazer o álbum ser conceitual, né? Só que as pessoas falam que é conceitual. Tem, por sinal, não sei se eu deixei o link aqui, deixei. É um cara que descreve as letras, essas coisas. É maneiro esse post do cara. Eu vou postar aí no negócio. Mas. Maneiro, mas eu achei uma merda. Eu gosto, cara. Eu gosto desse comecinho do estilo bardo. Eu edito as músicas. Não, mas o que eu ia falar é que o próprio Harris. Não sei se foi o Harris ou o Dixon, eles falam que, tipo, ele é meio conceitual, tipo, eles não conseguem fechar a ideia. Eles falam. Sim. Não é tipo os discos do Savatage, tá ligado? Que, tipo, é um livro essa porra. Não é tipo. É meio conceitual. Eles têm a ideia, que é a partir do livro lá do Seven Son, do Orson Scott. E, na verdade, essa ideia não é uma puta ideia que o Harris sempre teve, não. Ele queria. O novo começar a compor pro novo disco, tá ligado? Aí ele percebeu que era o sétimo disco e ele viu esse título. Ele Seven Sun. Falou, tá, vou ler isso aí, vou ver qual é, vou tentar escrever sobre, tá ligado? E aí ele liga lá pro Dixon e fala, pô, amigo, vamos compor junto, que o Dixon tava meio tristinho, que eu falei, tá ligado? E, bicho, tem entrevista do Dixon falando isso, tipo, eu tava bem triste mesmo, mas aí o cara me ligou, né, e tal. Tipo, cara, o Harris é muito, tipo... empresário arrombado, tá ligado? Tipo, é se fuder, velho. Vagas arrombadas, venha cantar da minha banda top. Exatamente, arrombado, caralho, filho da puta. Aí eles começam a compor, tá ligado? Tanto que o Dixon, se eu não me engano, uma das primeiras músicas que ele vem é com Can I Play With Madness, que ia ter outro título, outra coisa. Eu acho que era uma coisa que ele tava pensando pra carreira solo, tá ligado? Aí junta tanto o Adrian Smith quanto o Steve Harris pra completar a música. Resumindo, eles meteram todo mundo na. Sim. Todo mundo na música pra. O Bruce fala minha música, o Harris faz igual o Pernalonga Socialista, nossa música. Nossa. Vocês estão ligados que no meio de Can I Play With Madness tem uma quebrada assim? Tá ligado? O Steve Harris que colocou isso depois e o Adrian Smith odeia até hoje. Caralho. Quem saiu do disco depois? Aquela quebrada meio rock das aranhas, né? É, quem saiu do disco depois? Ah, então tu já acabou de descobrir o motivo aí, tá? Mas eu acho que deve ser meio difícil tu trampar com o Steve Harris, né, meu? Imagina só, tu faz um discaço foda, aí no próximo álbum o cara te lima total. Aí no próximo álbum ele... Ô, velho, vem cá, vamos tomar um chimarrãozinho, vamos conversar, fazer umas músicas aí. Vai tomar no cu, meu, tenho sentimentos, tá ligado? Aqui, é meio relacionamento abusivo, né? Sei lá, cara. Total. Maluco arrombado pra caralho. Cara, o Steve Harris é um cara que eu sei que é arrombado. Eu sei que ele é arrombado, cara. Ah, cara, sabe quando morre a magia? Então, pra mim, foi esse ano, cara. Quando acabou a magia, ainda bem que eu fui ver o show, tava no auge da magia ainda, mas, assim, esse ano acabou, cara. Antes eu dizia que a Iron Maiden era a maior banda do universo. Hoje em dia eu digo que é a minha banda favorita só. Então, tipo. O que aconteceu pra morrer a magia? A maior da Inglaterra. Inglaterra é pequena. Ah, deixa pra lá. A gente não precisa falar sobre isso. Vamos falar do disco aí, vamos. Tudo bem. É, cara, quais pontos aí vocês acham principais aí? Eu acho falou que da música, Fiat Dreams, né, boa, né? Ponto positivo é só musicaço. Sim, eu acho só musicaço, cara. Talvez a que eu goste menos é, pra variar, a música do Dave Murray, que é The Prophecy, que eu acho que menos um pouco, assim. Mas o resto eu acho todas incríveis. Cara, a maioria das músicas, a maioria não, mas, tipo, Can I Play With Madness, Dave Desmond, nem tanto, Only Good I Am, que eu gosto, elas são meio, tipo... Pé na parte do soco na cara, elas já começam correndo assim na tua cara. Olha, mas a que eu gosto justamente que começa devagarinho, que é The Clavering, cara. A introdução dela. Ah, The Clavering é incrível, cara. É incrível. The Clavering eles tocaram bastante ao vivo, né? Sim. Sim, não, aí que tá. Isso que eu ia falar. Esse disco eles tocam relativamente ao vivo. Vira e mexe eles tocavam Can I Play If Madness. The Evil That Men Do eles tocam pra caralho. Sim. É linda. Até só hoje, que tem uma coisa. Né, Só que tem uma coisa foda, né? Tipo, no Summer Back in Time, não sei se vocês lembram, eles abrem como um Child e é bonito pra caralho, velho. Puta que pariu. Eu não sei se eles abram no DVD, mas no show que eu vi, porra, é lindo. É lindo pra caralho, cara. Tinha uma banda cover de Iron Maiden aqui da minha cidade, se eu não me engano, o nome da banda era Moonchild, cara. Mas é um nome legal, Moonchild. É um nome maneiro, um nome maneiro. É um nome bem Werewolf, né? Falando de RPG. Mas essa música que o Laka falou, a Only the Good Hank, é que fecha o disco, né? Cara, ela é a minha música favorita do álbum. Até porque eu acho que ela, tipo assim, ela tem menos Steve Harris, eu acho. Porque eu acho que toda vez que a gente vai vendo os discos, assim, a gente começa a ver que os tentáculos do Steve Harris eles vão se enrolando em tudo, tá ligado? Porque todas as músicas, tu vê que todas elas, todas, The Clairvoyant, The Prophecy, The Evil That Men Do, principalmente, Infinite Dreams, tem uma linha de baixo que é, tipo assim, é Steve Harris, que a gente sabe que vai ser sempre ali. Agora, que nem o Godoka falou, Only the Good Die Young é uma música que parece uma, tipo, uma power ballad, tá ligado? Uhum. Sozinha, fora do disco, ela é assim um musicaço também, só que é daquela... Quase ninguém conhece, só quem realmente escuta Iron Maiden manja e gosta, sabe? Sim, então, sobre o Steve Harris, eu tava esperando o top baixista pra falar isso, cara. Mas, cara, ele é um puta baixista, mas ele é um cara muito limitado em parte de composição da música, sabia? Isso não o torna menos baixista, porque ele é um cara que não estudou, então ele saber fazer o que ele faz sem estudar é incrível. Mas, tipo, ele tem um lance famoso dele que ele só usa quatro notas em cima do... Como explicar? Em cima do modelo do braço, da onde ficam os dedos dele da mão esquerda, ele só usa quatro notas ali. Porque ele não sabe a escala, tá ligado? E ele sabe que ali soa bem. Porque ele tem um ouvido bom, tá ligado? Então, isso... Eu acho que isso fica pior ainda nos álbuns mais recentes do Iron, mas, tipo, um momento enche o saco um pouco, tá ligado? Sabe por que isso fica pior nos álbuns recentes do Iron Maiden? Porque eles tentaram enfiar aquela porra de metal progressivo nessa caralho dessa banda. E não vai, cara. Não vai, o cara não estuda a teoria da música pra ser o pica das galáxias no baixo, tá ligado? Tipo, ele é... Cara, eu posso me arrepender de dizer isso, mas ele é um ótimo baixista medíocre, cara. Tipo, ele toca o que ele precisa, ele não fica inventando lorota. Ele sim, não é um sim, cara vindo pra caralho, tá ligado? Ele é um cara que ele é um baixista bem medíocre e ele trabalha muito na produção do negócio, sabe? Tipo, ele produz muito bem. Só lembrar os ouvintes aí que devem estar espumando, gente, medíocre não é ruim, medíocre é normal, não é? Quer dizer que o cara não é incrível, ele tá na média, é isso, beleza? Eu gosto do Steve Harris. Quando eu comecei a tocar por causa do Steve Harris na época baixo, mas realmente é mais pela... O que eu acho o mais legal dele é a velocidade do... Sim, na mão direita. Na mão direita, na direita, na direita. Ah, sim, sim. Não é nem a digitação, não. Não, e aí entra nessa questão. A velocidade de ele dele. Estudado. A velocidade dele é absurda, cara. É absurda. Absurda. É. Você tem muito baixista melhor, com certeza. Não, mas se você pega um The Trooper e tenta imitar ali em resistência, sabe? No tempo que ele fica fazendo aquilo, porra, bicho, vai se fuder. Eu ia estar sendo hipócrita, né? Se eu não dissesse que eu queria aprender a tocar baixo por causa dele, porque eu sempre quis aprender a tocar baixo. Até já várias vezes conversei com os guris que eu tenho violão, já comecei aula e tudo mais, mas eu quero aprender baixo mesmo. Sabe? O Lucas tá vendendo baixo aí, eu tô tentado, só que eu não tenho dinheiro. Só falta o dinheiro, só. Eu quero baixo lindão, baixo. Eu quero comprar o baixo, vai ser a próxima aquisição. Tá com baixo lindão aí, Bernardo. Mas eu quero o outro, cara. Caralho, tá que isso, cara. Porra! Eu tenho um baixo, nem sei quanto eu tenho, imagina comprar outro. Baixo saiu lindo na foto, eu quero mais um. O cara do cover, o cara do Iron Cover que eu fui, cara, tinha um baixo igual o meu. Eu fiquei, legal, igual o meu baixo, diferença que ele sabe tocar. Eu vou te dar aula online, Godoca. Só marcar. Show. Aí o Vini pega também, a gente faz um. Mentira, o Vini eu vou ficar brigando, tem que dar aula separada pro Vini. Cara, eu tenho uma curiosidade muito idiota pra falar. Mas eu vou perguntar pra vocês primeiro. Na capa do Seven Sun, o que que o Ed tá segurando? Putz, eu li já a pauta, então não tem graça. Não, mas eu já sabia. Antes de eu ler a pauta, eu sabia. Claro, eu não sabia que tinha gente que pensava que era coração. Estômago. Isso eu não sabia, cara. Tem gente que pensa que é um coração? Aquilo pra mim sempre foi um coração. Nunca tinha parado pra pensar que era um útero aquilo, cara. Aquilo pra mim, uma época era um estômago, depois virou uma placentinha, tá ligado? É, pois é, cara. Um intestino, um rolê assim, sei lá. Porra, pra mim aquilo era muito coração, cara. Tem o bebezinho ali dentro tentando sair. Sim, não, mas é pior. Eu achava que era o bebê dentro de um coração. Caralho. Que errado, bicho. É isso aí. Vocês têm mais coisa a falar do Seven Sun? Eu acho que não. Eu acho que esse é o último álbum do Adrian Smith, né? Sim. E eu, pra mim, assim, ó... Mas o Adrian Smith não sai logo depois, né? Porque eu vou entrar agora. Não. Tem esse detalhe também. Mas, pra mim, esse é o último álbum da era de ouro do Iron Maiden. Agora é só ladeira abaixo. Sim, sim. Só. Não, sim, não é só ladeira abaixo. Não, tem coisa boa. Não é só ladeira abaixo, não. Tem coisa boa. É o último álbum bom da era clássica. É o Seven. Sim, é o último álbum da era clássica. A era de ouro do Iron Maiden acaba nesse álbum. Não, com certeza, mas... É só ladeira abaixo, o amigo quer também ser muito drástico nas coisas. Às vezes pode ter um tropecinho ali no meio do caminho, mas é complicado. É, a gente vai falar desses tropecinhos depois. Mas então tá. vai lá, dois anos depois, a gente entra finalmente nos anos 90, eles lançam No Prayer for the Dying. Que, vamos começar, Adrian Smith saiu na pré-produção, ele fala que não estava gostando a linha de música que estava lançando. Pra entrar no lugar do Andrew Smith, Bruce Dickinson também lança no mesmo ano, ou seja, já tá trabalhando o tempo, lança o Tattoo Millionaire, que é o primeiro disco solo dele. E sim, traz o Jenny Kegers, que é a tia que fica jogando as guitarras pra... fica jogando as guitarras pra cima. E, cara... Aí, só pra... Oi? Eu acho muito legal, tipo, o cara chega, né? Não, eu tenho o guitarrista do meu álbum aqui. E o álbum é bem ruim, né? Calma, o cara conseguiu um emprego no Maiden, né? Tipo, mas tá, legal, o seu currículo não é tão bom. Foi lançado antes? Foi lançado antes ou foi lançado depois o álbum solo dele? Foi antes, mas no mesmo ano. Antes, né? Mas o Yannick Gillis já tocava numa banda antes, já tinha feito turnê. Eu não sei se eles tinham se eles abriram para Iron Maiden. Mas ele já era bem conhecido dos caras já. Sim, sim. E ele tocou em um bocado de lugar, cara. Ele tocou com a Gillan, ele tocou com o vocalista do Marília. Ele tocou uma caralhada de lugar. É, sim, sim, sim. Cara, o Tattoo Millionaire é ruim, mas eu gosto. Eu gosto da pegada. Da pegada hard rock. Eu só gosto de Zulululu. Eu adoro esse nome, Zulululu. Cara, eu amo Born in 58, cara. Eu acho lindo essa música. Eu vou esse disco que tem a Sona Fagan, não é? É. Sona Fagan, que... maneira pra caramba. E eu adoro o cover do All Young Dudes também. Mas eu vou dizer pra vocês que esse disco, que né, foi a saída do Adrian Smith, pra mim ele fica nítido a importância do Adrian Smith na banda, como guitarrista. E como a dupla Adrian Smith e Dave Murray é importante. Não desmerecendo o Yannick Gears de forma nenhuma como guitarrista, apesar dele ser o pior guitarrista dos três, mas tu vê que o Adrian Smith e o Dave Murray, eles fazem um casamento perfeitinho ali de guitarra, cara. Os dois... cara, o som... Mas é que tá... Fecha muito... Mas, Vini, o Adrian Smith, ele sai, tipo, pré-produção, já tá tudo composto, tá ligado? Não, tanto que tem uma música dele nesse álbum. Tem a música dele, que é uma música horrível, pessoal, mas tem uma música dele. Tenebrosa. ela faz, assim, zero falta se fosse retirado desse disco. E eu gosto desse disco, tá? Só pra avisar. Eu gosto. Melodia, né? Mas é que esse álbum, ele é o quê? Esse álbum, ele é restolho do Adrian Smith, restolho da carreira solo do Bruce Dickinson, porque Bring Your Daughter to the Slaughter era pra entrar na trilha sonora do filme do Freddy Krueger, e aí não gostaram, ele pegou e falou assim, vou botar no disco do Iron Maiden. Não foi assim. Era pra entrar. Não, é porque tem um relacionamento. Tem um relacionamento abusivo aí, era pra entrar. Aí o Steve Harris viu e falou: nossa, maneiro essa vez que você compôs seu álbum solo. Por que não colocar aqui no Iron Maiden? Esquece dessa coisa. Não põe no teu álbum, não, põe no nosso. E aí pega. Legal essa música pro disco novo do Maiden, Bruce. Não, é pro meu disco solo. E como eu falei, nosso disco do Maiden. Foi levantando a bandeira da União Soviética atrás. Então, tocando a internacional. Talvez essa vibe meio anticomunista tenha colaborado pra morte da magia do Iron Maiden. Talvez. Mas, cara, essa Bring Your Daughter até virou single depois, é uma das músicas com um clipe. É muito bom, eu amo essa música. E eu gosto de verdade desse disco, cara. Eu acho ele um bom disco, assim. Eu acho ele um disco bem subestimado, mas eu realmente acho que é um dos discos bons do Iron Maiden, ele é um dos mais fraquinhos, assim. Sim, cara, é que eu faço, assim, um parâmetro na minha cabeça. Se eu tivesse composto algumas dessas músicas, tipo, eu não queria ter composto Public Enema Number One, ou... Eu adoro Public Enema Number One. Essa, pra mim, é a música predileta desse disco. Eu acho ela ruimzona. Eu não sei se tu concorda comigo, mas eu acho que essa música ela era perfeita pra abrir o disco. Porque essa entradinha que ela tem, essa guitarra. É, sim. Até o Gunner, eu gosto dela, mas ela tem o início muito pra baixo. Eu tenho mais umas coisas pra falar desse disco aí. Manda brasa, pô. Então, esse daí foi engraçado que foi... Não foi a primeira coisa que eu escutei do Iron, mas foi o primeiro CD que eu tive do Iron. CD. E assim, no calma aí, rapidinho. Sabe por que o primeiro CD que você teve? Em que ano você teve, mais ou menos, André? Isso aí, não, mas já foi demorado. Foi em 95. Não, tudo bem, sabe por quê? É o CD que. É o CD. Se não foi no lançamento, é o CD que empacou na loja de CD. É. CD que sobrava. Exatamente. É, porque é um dos primeiros CDs do Iron que eu tive também. Eu tive também. Tem, você chegava em loja de música, era esse disco, Diablos em Música do Slayer. Exato. Cara, eu tenho os dois. Exato. Era o Sininho e tinha o Some Kind of Monster, que era a trilha sonora do documentário. Cara, eu ganhei o CD do No Prayer junto com o Rollback do Sepultura, que era outro CD que encalhava pra caralho. Nossa, isso aí. Caralho. Opa, tá aí um bom tema pra podcast, né? É o restolho de loja de disco, né, cara? A xepa do CD, né? Xepa do metal. Do CD, caralho. Ou Diablos e Música, era muito, cara. Diablos e Música, No Prayer for the Dying, Sem Tinger, cara, eu tive os três, cara. O Risk também, o Risk aparecia. Cara, o Risk do Megadeth, cara, eu adoro o Risk do Megadeth. Para, para. Vamos parar. Continua, André, desculpa. Não, peraí, deixa o André terminar, a gente contou ele. Não, e a outra coisa que eu ia falar, que acho que vocês vão gostar também, eu vou entrar numa parte mais técnica, é que o Bruce Dickinson realmente, eu vi um pouquinho da pauta do de nada, né? Não pode falar, João. Não, nem existe. E o Bruce Dickinson muda o vocal. Mas sabe por que eu acho que ele muda o vocal? Porque o que saiu desse ano aí, desse mesmo ano de 90? Que foi um disco que mudou quase tudo. É o Cowboys? Você, ninguém lembra? Ninguém lembra? Não, o que mudou o jeito das bandas fazerem as músicas? Não tem ideia. Uma década toda. Ah, tá. É o Nirvana. Painkiller? Não, Painkiller. Painkiller, cara. Esse eu tive também, hein? Painkiller. Foi uma boa aquisição. Então eu acho que já foi um pouquinho de influência aí, entendeu? Que foi mais desenvolvida no Fear of the Dark, mas foi um pouquinho, cara. Foi um pouquinho. E aí acho que é isso aí que eu tinha, assim, que eu lembro sempre pra falar do No Prayer, que foi o primeiro CD, essa mudança do vocal aí do Bruce Dickinson. E ele tá cantando. É uma coisa importante falar, esse CD, ele quebra quase 100%, porque ainda tem música que tem, aquela Run Silent Run Deep. Eu gosto da música, e assim, ela tem uma vibe bastante Sevenção, assim, no som, mas ele é um CD muito mais rockão, né? Ele é muito mais cru. Ele é mais hard rock, no caso. Mais cru. Ele é mais guitarreira, tá ligado? CD mais guitarreira. Mais guitarreira. Eu gosto de Modern Rush, cara. Eu acho Modern Rush um clima incrível na música. Eu não gosto tanto da música, não, mas eu acho o clima, o som dela muito bom. É muito bom. E o Bruce Dickinson tá cantando bem mais rasgado, né, cara? Tá, verdade. É menos melódico e mais rasgado um pouco. Pô, ninguém falou ainda do clipe da Holy Smoke, né? É o melhor Iron Maiden de todos os tempos. Eu acho maneiro pra caralho também, cara. Eu acho que é o Orkut, velho. Sim. Tocando guitarrinha na piscina, velho. Isso é lindo. É engraçado, sim, esse clipe é engraçado pra caralho. Sim, sim. E, cara, esse disco tem uma pegada lírica, que não é que eu goste, mas eu acho interessante comentar, que tem... Eles fogem um pouco daquela pegada histórica ou conceitual e tem algumas coisas de como dizer, de críticas sociais. Algumas que ficam legais pra mim, começam a ser legais pra mim, ficou melhor até depois no Fear of the Dark, como a Tail Gunner ou a Holy Smoke, tá ligado? Mas tem umas coisas meio assim, sabe quando tu é adolescente e você só tá revoltado com tudo, tá ligado? Você tá culpando todo mundo. A letra da Public Enema Number One é muito isso, cara. Eu fico muito puto com essa porra. Eu ouvia na época em que eu pensei que eu era um adolescente revoltado. É tipo, eles olharam a palavra enemy e falaram, cara, enemy parece com enema. Vou colocar enema e vai ser muito pesado, tá ligado? Caralho. Porra. Eu pensei que tu ia falar também, que tu ainda não falou, da capa. O que que tu achava da capa? Eu gosto da capa, cara. Eu gosto, eu acho horrorosa legal. E vocês estão ligados que o... É uma das capas mais feinhas, cara, realmente. Mas nessa capa aí, o Derek Riggs foi fazer... Isso é muito bom. Que o Derek Riggs foi fazer uma homenagem ao manager da banda. Aquele... Todos os documentários que a gente vê de extra, de DVD, do Maiden, tá lá, o Rod Smallwood, tá ligado? Uhum. Aí ele mostrou pro Rod, o Woody falou, cara, me tira daí, não curti não. Só que deu ruim, e a capa que saiu com mais aversão é com cara. Então se você for ver a imagem... Cara, eu conheço essa, assim. É, a imagem do cara é a da capa, essa aqui, ó. Olha a cara desse cara aqui. Vai estar a foto dele. O Ed segurando ele pelo pescoço, né? É, exatamente. É o mesmo cara, velho. É o mesmo cara. Mas eu gosto que ele olhou a capa e falou assim, pô, não quero aparecer não, velho. Tira daí, na moralzão. É muito bom isso, cara. Não adianta, saiu. Cara, eu nunca entendi essa capa, velho. Demorou muito pra entender que ele tá quebrando uma lápide de uma porta, tá ligado? Não, por isso que eu perguntei se o Denada tinha entendido, que eu queria ver se ia ter outra história mirabolante. Não, eu entendi, essa capa eu entendi. Só, eu acho que o problema dessa capa é que o Derek Riggs, cara, por esse lance do ar, que ele não desenha tão bem, a sombra dele é muito mal feita, cara. Caralho, o jogo de luz dele nessa capa é muito mal feito. A ideia de profundidade, cara, essa cova tá profunda pra caralho, tipo... Sim, é um valão, sim. Tá ligado? Cara, eu acho que o meu CD é sem o Rod. Deixa eu ver se eu tenho aqui. É que o meu tá longe. Ih, tá longe. O meu também. Não vou conseguir chegar lá. Eu tô em São Gonçalo, o meu tá lá no Rio. Como dizer? Uma mais observação sobre esse disco maravilhoso? Eu acho que esse é o disco em que a gente menos tem observações pra fazer. Sim. É cru, diretão. Uhum. Mas eu gosto, sim. É, um extra que eu posso falar aqui, só pra colocar mais alguma coisa, ele foi um disco gravado na fazenda do Steve Harris, mais especificamente no celeiro do Steve Harris. Sim, que é do clipe do Holy Smoke. Sim, eles comentavam que tinha, como dizer, que eles tinham rei, como é que é rei? Feno em volta deles, e às vezes feno grudado nos instrumentos, tá ligado? Tá aí. só aproveitando o comentário que o Zotz falou do Painkiller, né? O Painkiller, ele saiu depois desse álbum, e é por isso que eu acho que talvez o Painkiller tenha influenciado mais o Fear of the Dark do que esse álbum, cara. Mas o Painkiller não é de 90? Sim, ele é de 90, mas ele é de setembro, e esse disco saiu em junho. Não, realmente assim. No, não, esse disco saiu em outubro. Ou é junho? É em junho, cara. No Pray for the Dying saiu em junho. É, eu sei que o. E o Painkiller não saiu em setembro. O Teto Milionaire saiu em maio. Em maio. Mas o Fear of the Dark tem mais influência do Painkiller, realmente. É porque eu gravei mais um ano, não gravei um mês de lançamento. Uhum. Cara, vamos pro Fear of the Dark, que eu já tenho uma provocação a fazer. Então tá, 92 eles lançam o Fear of the Dark. Vai lá, desculpa, mano. Eu só tinha uma pergunta pra fazer. Isso? Imaginem Bring Your Daughter to the Slaughter sem a voz do Bruce Dickinson, vocês escutando só o instrumental, vocês não conhecem a música. Sim. Não parece uma música do AC/DC? Não. Tá, desculpa. Não, não parece não, cara. Sei lá, cara. Ela é muito estranha, assim, sabe? Eu gosto muito do riff, porque não é um riff, né? É um riff, obviamente, mas é um... Eu vou falar um negócio, um acorde solto. Eu vou falar um negócio que vai surpreender zero pessoas. Eu não gosto de AC/DC, cara. Não me desce, cara. Pra mim é banda de Lair e Forte, cara. Mas lerdo que... Cara, eu gosto, mas eu entendo quem não gosta. Assim. É, eu consigo entender. Eu já gostei muito mais. É, eu também já gostei muito mais, mas eu gosto de verdade, eu acho bem bom, sim. Bem bom. Eu gosto. Meu disco preferido desse DC, ninguém gosta, ninguém, todo mundo quer o Blow Up Your Video. Puta merda, hein? Cara, então, 92 vem o Fear of the Dark, o último disco dessa primeira fase aí com o Bruce Dickinson. Que a gente vai ver o Bruce Dickinson saindo pra... Cara, olha como é que eu ouvi tu falando... Ele sai brigado? Eu ouvi tu falando não, o nome desse álbum. Assim. Nunca ficou, eu acho que nunca ficou muito definido isso, né? Explicaram muito bem como é que foi. Eu não sei se ele saiu... Porque parece pra mim que ele saiu mais pra se dedicar à carreira solo, tá ligado? É. Uhum. Eu acho que não, que não foi briga, não. É, na biografia mas... dele fala isso. Fala que ele, tipo, sim, ele tava cansado do rolê do Iron Maiden, ele queria fazer as paradas dele, que era uma merda, e... Não, não é uma merda, tem Accident of Birth, mas só em 2000, né? Accident of Birth em 2000. Accident of Birth é um descasso, você não fale mal do Accident of Birth, tô falando da... Eu achei que você ia falar mal. Esses álbuns de grunge... Skunkworks é legal. Skunkworks a gente já falou bem aqui, tá? Só pra lembrar. Vocês falaram bem. Tem umas músicas maneiras, mas o Acidente... O Acidente, o Chemical e o Tyrant são os melhores, realmente. Não, verdade. São fantásticos. Mas o Balls to Picasso é um descasso de hard rock. O Balls to Picasso é também, tem. Pô, e Tears of the Dragon é bonita, cara. Tears of the Dragon é bonita. Maravilhosa. É o Skunkworks que eu tava falando, que é o álbum o Skunkworks dele. O Skunkworks é o mais, eu acho que é o mais fraquinho mesmo. Já falamos bem aqui, hein? O Godoquinha mesmo, Eu não esqueço. Eu já falei bem do No Prayer antes, que eu lembro também. Então, cara, calma aí que eu me perdi no que eu ia falar. Tá ficando tarde, eu me perdi. Você falou que ia mandar uma pergunta aí, já ia mandar alguma coisa aí, polêmica, sei lá. A polêmica, tá. Eles começam a mudar o som bastante, né? Então a abertura desse disco tem Be Quick or Be Dead. Os Otens falou aí da influência do Painkiller. Pra mim, Be Quick or Be Dead é um musicão, mas é o Painkiller deles. É a música mais pesada do Iron Maiden, assim, geral. Cara, eu acho que não. Fala a música mais pesada dele. Não é. Acho que pesada é um termo meio assim. Eu acho que ela é a música mais porrada. Aí mais rápida. Porrada. Pesada, mais porrada. É uma puta música, cara. Essa música é foda, mas ela é muito porrada. E ela é escrita pelo Bruce Dickinson e Yannick Gezer. É outra música da carreira solo dele que vai ser aproveitada por Maiden. Eu não duvido. Aí eu já não sei. Sei que ela é excelente abrindo o disco. É uma música muito maneira. Eu sempre quis fazer uma versão trash dela, botar ela mais rápida ainda, cara. Então, tem alguém que faz, cara. Tem alguém que fez um... Eu não sei se foi Testament. Tipo, em vez de começar a música com a caixa, começar a música logo com um bumbo, assim, fazer um negócio pedalzão duplo, sinistro, ia ficar maneiro pra caramba. Sim. E deve ser uma das músicas mais difíceis também da Iron de tocar. Fácil, assim. Também tem outra experimentação, acho que a primeira, e eu ia perguntar a vocês se é a única power balada do Iron Maiden, que é Wasting Love. Que é a música tem que a minha primeira banda tocava, que eu não aguento mais tocar essa música, eu toquei muito na minha vida essa música. Fiz até sarau, cantei em sarau essa música. Eu acho que tem uma outra que saiu um bom tempo depois, eu acho que não sei no penúltimo ou último álbum, tem uma baladinha. Tem uma outra baladinha. No Final Frontier tem. Eu acho que é. Eu Mas sei a Wasting Love é a mais comercial. É. No Dance of Death tem uma balada tem acústica uma... linda deles. Eu acho que tem uma baladinha também naquele A Matter of Life and Death também, que era, tipo, pra... que tem muito carinha de carreira solo do Bruce. Engraçado é que teve a Wasting Love, né, no Fear of the Dark, e a anterior, lentinha que teve, só teve no Iron Maiden, né, Strange World. Sim. Ficou muito tempo sem fazer a coisa lenta. Muito bem. Anterior, a coisa mais balada do Maiden era o Wasted Years, cara. Era tipo a música mais pop deles. Infinite Dreams também, cara. Mas Infinity Dreams é uma pegada diferente pra mim, é mais prog, sabe? Tipo... Eu acho que assim, a Strange World e a Watchlog são mais parecidas em termos de coisa lenta. Lenta, né? Lenta. Mas eu gosto de Watchlog. Eu gosto. Cara, o que vocês acham do Fear of the Dark? Eu acho um álbum legal. Acho muito bom. Não é o melhor, né? Eu acho superestimado. É um álbum Eu acho superestimado também, eu concordo. O meu problema com esse álbum é que eu acho ele superestimado também, e as músicas que eu acho mais maneiras são, tipo, não é nenhuma das músicas mais famosinhas deles. Tipo, eu acho Judas Be My Guide uma das melhores músicas desse álbum. Sim, Judas Be My Guide é incrível. É maravilhosa essa música, é maravilhosa. Cara, então, esse... Aham, aham. Sim. Esse disco teve uma recepção boa, né? Mas eu tenho uma percepção, acho que por causa da faixa título, e principalmente porque quando eles vieram em 2001, eu tava ali, depois de um tempo, tava ali na adolescência, e isso estourou muito, então, tipo, Fear of the Dark é a música mais conhecida dele aqui no Brasil, foi o que tornou eles pop, assim, é o disco mais, bah, eu vou usar um termo horrível, mas é o disco mais MTV deles, assim. Sim. Cara, a Fear of the Dark é uma música que eles escreveram pensando em tocar ao vivo, cara. Tipo, eles sabiam onde ia ter o OO, tá ligado? Eles fizeram pra saber onde ia ter o OO da plateia, tá ligado? O Fear of the Dark é o Black Album deles, cara. É o que eu ia dizer. É o álbum mais popular deles, assim. Mas não quer dizer que seja o melhor. Esse disco tem muita música perto dos 3 minutos, que fazia tempo, mais ou menos tempo, que o Maiden não fazia isso. E é o primeiro disco deles com 12 músicas, sabe? O Maiden tava com 8, com 9, 10, né? Com 12, sabe? Isso até me lembrou uma coisa, Godoka. No Fear eles voltam, mas no anterior, no No Prey, é o primeiro disco do Maiden sem nenhuma música acima de 6 minutos, tá ligado? É, esse tem a Afraid Short Strangers, né? Sim. E a Fear também é grande. Eu acho que, assim, quando eles fazem o Somewhere e depois fazem o Seven Sun, eles têm uma sonoridade que eles amadurecem no Seven Sun. Eu acho que, assim, esse disco, por ser bom, ele parece muito a sonoridade que talvez eles estavam tentando encontrar no Prayer, tá ligado? E o Steve Harris, como líder da banda, ele dá a entender isso, tanto que eles decidem largar aquela loucura de gravar em casa, tá ligado? E vão pro estúdio profissional. É porque a produção desse disco é do caralho, né? É do caralho, cara. Gravar na rua agora. É do caralho. Esse disco é muito, muito... A definição do que tá é muito bonita, assim. Muito bem polido, né? Sim. E ao mesmo tempo que ele é um disco que é muito passável, algumas coisas superestimado, tem a Freight Shot Strange, que eu acho que é uma das músicas mais bonitas do Iron Maiden, assim. Eu amo essa música. E essa música funcionou fudidamente na fase Blaze. Se vocês forem ver, o Blaze tocava bastante essa música com o Iron Maiden, né? E se vocês forem ver ao vivo o Blaze cantando, fica muito bom, cara. Ficava legal. Ficava bom, cara. A primeira música que eu escutei do Iron Maiden, cara, assim, que me chamou a atenção no clipe, foi o Watch Love, cara. Porque nessa época aí eu ainda era moleque também. Cara. Foi quando saiu o Fear of the Dark. Foi em 92, pô, eu tava com 13 anos, sei lá. E aí foi o Watch Love, mas já tinha contato com a Iron Maiden por causa da parte visual, né? Lembrava muito das capas, essas coisas. Aí quando eu escutei o Watch Love, eu fui só pesquisar as outras músicas, além da Watch Love, e aí foi que eu comecei a gostar de Iron mesmo. Começou assim, desse jeito, fui pegando a coisa antiga. E o Fear of the Dark foi o segundo CD que eu tive. Foi. O primeiro foi No Prey, o segundo foi Fear of the Dark. Você CD, foi na... Né? É, isso é outra coisa, cara. O Fear of the Dark, ele trouxe também, a partir desse lance de ser meio Black Album deles, essa estética do Ed veio forte, né? E o engraçado é que ele é o primeiro disco sem o Derek Riggs, e essa capa é bonita pra caralho, o desenho é muito mais bem feito, sabe? E foge, Grant, né? E foge um pouco do Ed que a gente tá acostumado, tanto que não segue aquela linha do Ed ter passado por lobotomia ou qualquer coisa assim, é um Ed monstruoso, né? O Ed já é monstro, mas é um Ed monstruoso do mesmo. A capa é campeã de camiseta aos 15 anos, né? E sabe o que é campeã? É campeã de caderno. Eu senti uma tristezinha. Eu nunca tive camisa do Fear of the Dark, eu não tive. Eu tive caderno do Fear of the Dark, cara. Sabe o que veio na minha mente, cara? O Godoka triste, relembrando do passado, mas não da camiseta só, do cabelo. Que foi embora junto com a camiseta. Foi embora junto. Não, eu não tive camiseta do Fear of the Dark. Eu tive a camiseta do... Eu tive daquele do DVD também. Documentário. E eu tive o caderno do Power Slave, cara. Ah. Cara, eu tive o caderno do Fear of the Dark. Caderno, vocês não estão preparados pra isso. Do single do Bring Your Daughter to the Slur. A que se lascar. Que é... caderno eu tive do Best of the Beast. É foda, Best of the Beast é foda. Esse, ah, não, esse disco eu ouvi até rasgar. Falei errado, eu tive do Power Slave, não. Eu tive do disco ao vivo, o primeiro lá. Live After Death. É, Live After Death. Foda, foda. Vocês têm mais algum comentário sobre o Fear? Me falem aí, música preferida. A turnê do Fear of the Dark rendeu aquele o Live at Dawn, então, né? Também foi... Ah, é verdade, eu não lembrava foi disso. Bem, eu não lembrava disso, é verdade. Verdade. Live at Dawn. Que até a parte do show aparece no clipe, né? O clipe é o do show, né? Sim, e é importante falar, a música Fear of the Dark, ela entra e ela quebra o set list pra sempre, né? Eles fizeram uma... Eu perdi aqui, mas eles fizeram uma... esqueci. Mas é isso, e colocar catalogação, isso, de todos os set list, né? Só uma tour que foi de 2005 que eles tiraram o Fear of the Dark. Quando teve as tours aí de revival, até fazer uma correção que eu falei antes, não foi no Somewhere Back in Time que eles tocaram a Moonchild, foi quando eles vieram em algum Rock in Rio que eu fui, e foi na época de aniversário do Seven Sun, que eles abriram com Moonchild. Isso. Foi da turnê do Made in England. Isso. Ah, cara, mas é aquela coisa assim, Fear of the Dark pode até não ser uma das músicas que o cara mais curte, o cara pode nem gostar do álbum, levanta tal, a galera, mas na hora do show ao vivo, meu, tu tá não, ali no voo junto com todo mundo, cara. Sim, levanta, cara, a galera. Eu não gosto, eu não. Tocava, eu tenho uma história muito boa, cara. Eu tocava numa banda de metal tradicional em Vassouras, a Overlord lá, e a gente tocava Fear of the Dark. Ah, Overlord aí. Eu mandei vídeo maneiro. Pra vocês, não mandei isso? Mandou, foi meu... mandou nada. Maneiro, quando eu fui tocar com os hotéis, eu mandei os vídeos pra, sabe, vídeo de, tipo, currículo. Aí, aí a gente fez num teatrinho de Vassouras lá, uma casa de show de Vassouras, a gente fez um... Casa de show não, aqui no interior é casa de baile. Mas a gente fez um... a gente fez um eventozinho, né? Aí no evento foi no dia do aniversário da minha mãe. Eu falei, pô, mãe, eu vou dedicar uma música a você. E minha mãe gosta muito de Iron Maiden, né? Aí ela foi. Pô, maneiro, cara, maneiro. Meu pai maneiro, cara. Aí na hora da Iron Maiden eu falei, pô, mãe, essa é pra você, eu te amo. Era Fear of the Dark, eu ouço no meio da plateia, assim, tipo, neném, te amo, obrigado. Aí eu tocando lá e começou, tá ligado? Aí vem a parte calma e eu na guitarra. Aí eu fico olhando assim, tinha pelo menos uns 5 Kerry Kings diferentes, que era todo mundo da região, na plateia. Aí eu penso, cara. Falta os 2 segundos pra entrar a porrada. Minha mãe vai morrer, tá ligado? Não, ia ser muito mais maneiro a tua mãe sentando o braço nos caras, tá ligado? Aí que tá, Vini, ela fez isso. aí a casa... Isso tem 10 anos já, cara. Aí a casa caiu assim, aí eu só ouço todo mundo. Aí eu tô tocando lá, quando eu vejo minha mãe, minha mãe corre pra caixa de som, ela já tá na caixa de som do lado do palco, assim, de retorno, tá ligado? Tirando foto dali, vendo dali, eu, beleza. Aí depois me perguntar o que aconteceu. Ela, meu filho, quando começou aquilo ali, já lembrava da música. Quando começou aquilo ali, eu puxei o cara mais alto da minha frente, derrubei ele e saí correndo pro lado. Maneiro, maneiro. Caraca. João, se eu soubesse disso. O João não, dê nada. Fala o que você quiser, meu querido. Tinha que ter levado tua mãe lá pro show lá em Nilópolis, lá, pô, do Trabuco. É que ela tava em Vassouras, cara. Aí ela tava em Vassouras, aí era difícil. E agora em diante eu vou chamar a mãe do Denada como a dona danada. Pô, isso foi foda demais, cara. Foi foda demais. Maneiro, que maneiro, cara. Sim, é foda. Tem que chamar tua mãe pra participar do show da galera. Mas diga, cara, minha mãe já me tirou do meio da roda punk. Ela falou, que porra que você tá fazendo? Tá maluco, pô? Eu não te queria pra isso, porra. Porque eu nada falava... que ser hardcore, mas sua mãe não deixa. Exatamente. Era aniversário de Vassouras, aí tocou Detonautas. Aí todo mundo lá na roda punk. Minha mãe vai chegar, eu tinha uns 13 anos, sei lá. Minha mãe vai chegando assim, me tira. Você tá maluco? Tá fazendo isso por quê, porra? Ah, então ela te tirou da roda punk, não, porque era roda punk, porque era Detonautas. Era Detonautas. Exatamente. Que aí, porra, eu não te criei pra isso, não, porra. Tamo lá ouvindo Iron Maiden, cara, tu vem escutar essa porra aí. Porra, moleque, você volta pra casa agora. A tua mãe falou, você quer me detonar, cara? Quer me detonar, pô? Porra, daqui um pouco tá indo na loja lá comprar Risk do Megadeth, Diablo Zimu. Cara, antes de ir pro bloco de encerramento, me falem suas músicas preferidas desse disco aí. Vai lá, Vini, Judas, você primeiro. Cara, eu só vou aproveitar e falar do anterior que a gente não falou, né, das músicas favoritas. Eu esqueci. Gosto muito de The Assassin, eu tinha a camiseta do The Assassin. É, The Assassin é bom demais, cara. Essa música é muito boa. Uma das coisas que eu acho maneira do Iron Maiden é que não tem... Tem a camiseta do álbum, que bomba sempre, mas tem sempre aquelas bootleg barra underground camiseta de música, tá ligado? Que nem tem o Gunner, que é uma camiseta maneira e tal. Oi? E eu não sei se eles... Isso, camiseta de single. E eu não sei se eles manjam, mas aqui no Brasil isso faz muito sucesso. Faz muito sucesso, que a galera pirateia pra caralho e pirateia muitas camisetas de single. Velho. Up the bootleggers, né, cara? É, exatamente, cara, é muito foda. E a minha música favorita desse álbum é Judas Be My Guide, cara. Eu acho que é a música mais maneira que tem. E eu fico bem feliz que até o Zotis comentou que tem o dedinho do Dave Murray, né, cara? É. Tipo, É um musicaço. É ele com o Dixon. Uhum. Isso aí. E vocês, Otês? Tô com ele, Judas Be My Guide também. Pô. Massa. Cara, vocês me lembraram uma coisa antes de passar pro Godoquinha? Lembrei da minha mãe dando uma chave no maluco. Mas Porra, esqueci. Nessas listas fodidas da internet, pra vocês terem ideia, a The Assassin foi considerada a pior música da Iron Maiden. Porra, vocês estão de sacanagem. A The Assassin é linda pra caralho. Não sabe nada. Porra, não manjo nada. Bicho, lista de internet. Quer ficar estressado? Lista de internet. Toquinha, vai lá, você. Cara, eu vou ser bem clichê. A minha favorita é Big Curb Dead, cara. Musical. É uma porrada. Não, mas ela é maneira pra caramba mesmo. Cara, a minha favorita, que deve ser uma das minhas músicas favoritas do Iron em geral, é Afraid to Shoot Strangers. Eu acho essa música linda. E ela é uma puta música simples, que é... Ela é construída errada, tá ligado? Tanto que errada entre aspas, ela é construída diferente, né? É muito bonito. E é uma das melhores letras, assim, do Iron de mensagem anti-guerra, tá ligado? E é interessante. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar, cara. O Iron, ele conseguiu, tanto na Tail Gunner e na Afraid to Shoot Strangers... Eu falo isso porque, eu vou explicar. Eu cresci, já contei história de vassoura, então cresci com um monte de amigo aí achando que é muito bonito gostar de guerra e gostar do Churchill, tá ligado? E gostava muito do Iron, achando que o Iron amava o Churchill. E tipo, cara, tanto na Tail Gunner, a Afraid to Shoot Strangers não, que é a Guerra do Golfo, mas na Tail Gunner é direto uma crítica direta a atitudes genocidas do Churchill, que as pessoas esquecem. Então, só pra deixar isso claro aí, que se tu curte muito o Churchill porque tem o Churchill Speech, e Iron acha incrível que o Iron fica pagando pau pro Churchill, você tá ouvindo meio errado, queridão. Só isso mesmo. tá ouvindo Iron Maids errado. É, foi mal aí. O Churchill é Peaky Blinder, né, cara? Peaky Blinder, tem que ver essa porra. Frio com a turista. Ô, não fale mal dos Peaky Blinders aí, cara. Tem um fã de Peaky Blinder aí que vão te pegar na internet, hein? O Peaky Blinder é bom pra caramba. Cara, a série ela é interessante, cara. Ela não é ruim. O que estraga é o público. É tipo, sei lá, tipo Jesus e outras bandas. Tipo Iron Maiden, sabe? Tipo Iron Maiden. Carne de soja, tá ligado? O problema é quem segue. É, carne de soja é foda também, cara. É difícil. Então vamos ficou com o rancor daquele bacon de soja, né? Era uma merda aquilo, né? Não, não experimentei ainda, cara. Eu vou tacar o bacon em pó e a fumaça em pó pra ver se aquele negócio presta, tá ligado? Eu vou me sentir um mago tacando pó no caldeirão fazendo aquela coisa. Bicho, eu acho que fumaça em pó é um conceito muito louco. E a gente aprende isso na faculdade, tá ligado? Em tecnologia de carne. Caralho. Porque tá ligado, tem condimentado que é obrigatório ter pelo mapa fumaça líquida. E então, eu acho incrível isso. O Luiz contou pra gente, tipo, eu descobri que a fumaça em pó é, na verdade, a fumaça líquida desidratada. Cara, minha cabeça explodiu. Eu não sabia nem que existia fumaça líquida. É, cara. Então vamos pros encerramentos aqui. Antes de mais nada, eu queria agradecer pra caralho os hotéis aí pela participação. Saudades, meu amigo. Cara, lembrando aí, porque agora é novidade pros hotéis, que a gente faz uma indicação agora, tá, hotéis? Não sei se você sabe. Indicação do quê? Qualquer coisa? O que você quiser. O que você quiser. E a música final é sua também. Então você já vai pensando na música final também. Vou chamar meus outros amigos primeiro. Godoquinha. Cara, eu recentemente terminei Os Testamentos, que é a continuação do Conto da Aia. Eita, nem sabia que tinha continuação. Sim, ela lançou ano passado. Cara, fantástico, fantástico. Eu fiz um texto, talvez o texto saia semana que vem, mas recomendo. É um livro, é um tijolo, uma chaproca, um livro de quase 400 páginas. Aí eu te pergunto, um texto com X ou um texto com S? É um texto com X. Que some. E eu lembro que eu tava lendo... Na última vez que eu falei que eu só ia falar depois que eu terminasse ele, agora eu não lembro, cara. A História da Bruxaria. A História da Bruxaria eu tenho esse livro acadêmico. É bom, cara. Só que assim, ele pega muito pegada histórica, assim, sabe? Fala muito sobre a História da Bruxaria? É, a História da Bruxaria. Ele fala muito sobre a questão da Inquisição, como é que foi a bruxaria, tanto na questão no continente europeu e na ilha, né? Que é na Inglaterra, que era diferente. A questão de como que foi depois nas colônias, fala de Salém, é bem, bem interessante. Pô, que foda, vou colocar na fila que eu tenho ele, cara. A gente comprou porque a gente viu o título, achou maneiro, mas cara, depois... É um trabalho lindo, todo cheio de fotos, todo ilustrado, o negócio é bonitão, é um livraço. Eu comprar viu? Ele agora. A capa é bonitona, ele. A capa é bonitona demais, cara. Bota aí depois no o link aí, manda o link. Não, vou mandar o link da compra... É não, pô, né, pô. É legal, esses temas assim eu também gosto, né, mano? Como é que é? O nome da mulher lá é a... Sim, os links ficam todos no post aí. Manda aí, Vini. Eu vou indicar uma série. Esses tempos eu tava ali no Twitter e daí eu pedi uma... Até escrevi um post sobre, que fazia muito tempo que eu não fazia. Eu vou indicar uma série que me indica, o pessoal aleatório do Twitter me indicou, que o nome da série é Killing Eve. Que é uma série britânica, onde uma agente do MI5, ela entra pro MI6 e começa um jogo de gato e rato com uma assassina de aluguel e ela, cara. E é bem maneiro, cara, tipo, é tudo aquelas vibes de espião, assim, e o maneiro é que essa série, ela dá uma quebrada, porque, tipo, toda série de espião tem que ser o cara fodão, e aí ele, tipo assim, sei lá, ele te surra com uma mão nas costas e tal... E o maneiro dessa série é que, tipo assim, a mulher, ela é uma agente excepcional no início da série. Essa série não é daquela que é a mulher meio japinha? É, que ela é a mina da... que era do Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, né? Isso. Ela é nascida na Inglaterra, mas ela foi criada nos Estados Unidos e ela voltou pra Inglaterra, tipo, depois de mais velha pra, sei lá, ficar perto da mãe dela, não sei direito. E aí ela volta pra Inglaterra, e ela entra pro MI5, e ela é uma agente que tá subqualificada, sabe? Então, tipo, ela tem potencial pra ser muito foda, mas ela é, tipo, assistente do maluco que é brother dela. E aí começa evoluindo essa história, e aí tu vai vendo, assim, tipo, como é maneiro isso aplicado a... Tipo, assim, porque é muito real, sabe? Tipo, é bem pé no chão, assim, não dá muita viajada na maionese. Tanto que tem uma hora que a atriz principal, ela vai ser, entre aspas, demitida. E aí uma mulher que é uma espiã chama ela pra ir no mercado comprar leite. Daí ela, comprar leite? Dela, sim, você vai no mercado comigo comprar leite. E daí elas começam a discutir a missão, uma missão que ela vai fazer no mercado, tá ligado? Tipo, no meio da galera, foda-se, tá ligado? E aí a mulher olha pra ela e diz assim, acho bom tu pegar um leite e levar pra casa. Dela, ah é, porque senão meu marido vai achar que eu tô tendo um caso, né? Daí a mulher olha pra ela e diz assim, seria melhor se ele achasse que tu tem um caso. É bem interessante a série, as atuações são bem legais, as ambientações também da série são bem massa, e ela dá uma quebrada naquela série de espião, macho, fodão... E são duas mulheres muito fodas, duas atrizes muito boas. Fica essa dica pra galera aí. Porra, foda, foda. Cara, então, eu vou indicar aqui, semana passada, eu vou indicar duas coisas, uma vai ser muito sacanagem, foi mal. Mas semana passada eu gravei a entrevista que ficou muito foda com os amigos do Sangue de Bode, uma banda da região lá de Vassouras, que na verdade Miguel Pereira, não é região de Vassouras, isso de um outro lugar. E descobri, cara, que eles, assim, gravei, a gente tá agora com a agenda de lançar todo sábado, então gravei um sábado antes, editei certinho e para lançar no sábado seguinte. E nesse meio tempo saiu uma entrevista deles com um canal chamado Baile do Capiroto. E eu não conheci o canal, fui conhecer e, cara, muito bom, vai tá indicado aí. Eles têm um podcast também que eu ainda não ouvi direito, não tive tempo, mas o canal, vi bastante vídeo, é muito legal. É feito pelo Igor Giroto, que por sinal tá seguindo a gente nas redes sociais aí, ouviu, elogiou a gente, foda. E a outra indicação, muita sacana, mas esse vai ser lançado daqui a 2 dias. Ou seja, vai ser lançado no dia 11. No dia 13, uma banda chamada Enigma Ex Machina, da qual esse que fala aqui toca baixo, vai lançar sua primeira música, cara, seu primeiro single. Então vai estar os links aí que eu vou divulgar isso aí pra vocês. Então a gente tem um canal do... Divulgar, inclusive, eu já ouvi, é bem bom, viu? E tem que... Tem um canal, cara, nem ouviu. Eu vou ver. Eu acabei de reparar que eu não sigo o canal da minha banda no YouTube também. Mas vai estar os links todos aí pra vocês darem uma olhada e dê uma moralzão pra nós lá. É isso aí. Andrezinho, muito obrigado novamente. Fale sua indicação e a música que a gente vai encerrar esse programa. Indicação vai ser série também. Tava pensando aqui, eu ia falar uma que você já deve ter falado. Mas aí eu vou só mencionar ela e vou falar de outra. A que eu ia falar e não vou falar é a Dark. Não sei se vocês terminaram de ver, ouviram. Eu vi a primeira temporada, achei eles muito tristes, me irritou. Não, então veja tudo. Dark, é a série do Matuza, então, né? Ah, eles são muito tristes, cara. Os alemães são muito tristes. Brasileiro ia resolver isso rapidinho. Eu imaginei, na hora que tu falou isso, eu imaginei o Matuza, tipo assim, sentado no sofazinho, abraçando o joelhinho, olhando pra tela com uma carinha assim, de emocionado, sabe? Tipo, eu amo essa série. E viajando no tempo. Não, é, porque assim, eu pensei, pô, Dark, todo mundo tá falando, já deve ter falado já, então deixa. Aí só menção do Dark. Mas uma que eu acho que é legal, que não sei se vocês viram, que eu recentemente comecei a assinar a Amazon, não tinha ainda, mas aí comecei a assinar, é a Man the High Castle. Maneiro. Ah, então, não, Stephen King, cara. Philip K. Dick, isso aí. É Philip K. Dick? Cara, confundi. É Philip K. Dick. Desculpe. Série é maneira, não sei se vocês já viram. Eu tenho um livro também, é o que tá na fila aqui também, cara. Esse livro um professor meu me deu. É, eu tô querendo. O livro eu não li, não. Vou começar a ver a segunda temporada, né? E é bem maneiro, cara. Se não, fica a dica aí de pauta pro Vira Página. Eu sou o maior pauteiro do Vira Página aqui, que nunca aceito. Não, eu tenho atenção, né? Eu tenho medo dessa série. É verdade. Eu tenho medo dessa série porque ela, tipo, ela é mó maneira, porque ela é tipo uma história alternativa, né? Isso. Os nazistas ganharam. É o mundo onde o eixo ganhou. Ela é uma história alternativa, mas ela vai ficando uma noia, cara. Que dica que é noia. É o mundo onde o eixo ganhou, mas aí começa a ter uma guerra fria entre Japão e os nazistas. Alemanha. Né? E o Felipe que diz que é noia e deprê, né? Porque. Falando em Deprê, não foi mencionado nenhum outro membro que não está participando. Vamos deixar um abraço pro Matuza ali, já que a gente falou de um Dark. Um beijinho, Matuza, né? E um beijinho pro Luiz aí também. E pro Lucas, que nunca aparece, então. É nóis. André, qual música vai estar subindo agora aí? Música de fundo vai ser Judas Be My Guide. Porra, que lindo, cara. Que lindo. Whispers in the Night. Maneiro. Então é isso aí, queridos ouvintes. Muito obrigado. Mais uma semana aí. Quem sabe a gente consegue manter essa agenda certinho. Um beijo no coração de você. Eu acho que não vai mesmo. Eu queria ver até o final da quarentena manter, mas acho difícil. Aproveita que a alegria do pobre dura pouco, como diz a mãe. Exatamente. Um beijo para vocês. Um beijo, meus colegas de podcast aqui. Valeu. Valeu.